O tema desta noite é algo que está assim, quase extinto entre os povos. É a paciência. Está bastante difícil nos dias atuais a paciência. Está todo mundo assim, cada dia mais inflamado. Acredito que a pandemia tenha colaborado com isso, porque a convivência se tornou mais próxima, então as pessoas estão mais impacientes. E a paciência, ela tem assim, né, dois conceitos. O primeiro é saber esperar, é ter tolerância, é ter um equilíbrio emocional perante as situações difíceis que a vida nos apresenta. O segundo conceito é ter uma iluminação interior. E como é que nós adquirimos essa iluminação interior? É através de conhecimento, através dessa busca de nós nos tornarmos seres humanos melhores, esta reforma íntima que todos nós precisamos, que é a maior batalha que nós travamos conosco mesmo. Eu sempre falo, nos grupos de estudo que eu coordenava, né, eu sempre falava isso, e continuo falando, que nesse mundo nós não lutamos com as outras pessoas ou com as coisas, nós lutamos conosco mesmo. Para ir assim, eliminando essas inclinações negativas que todos nós ainda temos. Não vamos ser hipócritas e dizer que nós já estamos livres disso, porque não estamos ainda. Nós estamos todos a caminho da perfeição e estamos lutando por isso. Mas, por enquanto, ainda estamos bem distantes. Então, eu gostaria de ler só um pequeno parágrafo do capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Vou ler o segundo parágrafo do item 7, que fala sobre a paciência. Sede paciente. A paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas uma é bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrimento e colocar a nossa paciência à prova. Então, uma das maiores caridades é aquela junto com os nossos familiares, junto com o nosso próximo mais próximo. Ter tolerância, ter paciência, e isso às vezes é bastante difícil. A gente sabe que os grandes desafios nossos são com aquele núcleo familiar. Então é ali que precisamos, temos a necessidade de sermos mais tolerantes. O Espírito de Verdade falou para Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, que esta obra aqui é um instrumento maravilhoso para nós exercitarmos a paciência. Se nós lermos e estudarmos esta obra de Kardec, com certeza nós vamos nos melhorar muito. E ele falou: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo mandamento. Então, é buscar este conhecimento para que a gente consiga se manter equilibrado, para que a gente alcance essa virtude que algumas pessoas já nascem com elas. Esta serenidade, mas outros têm que ir conquistando ao decorrer da sua vida. Só que tem um detalhe, também não adianta nós conhecermos todas as obras básicas, o Evangelho de Jesus, conhecer de ponta a ponta, se nós não colocar em prática. Porque o que importa é colocar na prática. Não adianta nós sermos uma biblioteca ambulante, termos um autoconhecimento, se nós não pôr na prática no dia a dia. Isso que importa é a gente colocar tudo isso que a gente aprende na prática. Mas nos dias atuais, parece assim que o tempo está tão curto. A semana começa, já é final de semana. O ano começa, quando nós vimos, já é Natal. E parece que o tempo está curto. Tem um físico alemão chamado Schumann, que ele fez um estudo. E ele coloca o seguinte, que há um século atrás, a pulsação da Terra e o cérebro humano eram paralelos. Era de 7,83 Hz. Só que hoje, a pulsação da Terra está 8 horas à frente do cérebro humano. Então, isso nos dá esta sensação de que o tempo está curto. Dá essa impressão que falta tempo, né? E as pessoas correm muito e isso causa essa irritabilidade e essa falta de paciência, essa impaciência que todo mundo se encontra nos dias atuais. Raul Teixeira, não sei se vocês o conhecem pessoalmente, mas conhece pelas obras espíritas, pelos vídeos que tem na internet. Ele é um dos maiores médiuns e orador espírita do Brasil. Ele é do nível do Divaldo. Ele fez várias palestras no exterior. E um dia, ele estava indo para fazer uma palestra e sofreu um AVC dentro do avião. E quando ele sofreu o AVC, ele enxergou a mãe dele, que já estava desencarnada, e o Camilo, que é o mentor dele. Aí ele disse assim para o Camilo, eu desencarnei, porque ele achou que ele tinha desencarnado, porque viu a mãe, viu o mentor. E o mentor dele disse assim, não, tu não desencarnou, mas tu vais fazer um curso intensivo de paciência. Porque tu já alcançaste um nível de conhecimento muito elevado, mas te falta paciência. Ele mesmo nos contou essa história. Eu assisti ele falando isso no Teatro Guarani em Pelotas. Ele ainda com bastante dificuldade na fala, mas nos relatou isso. De que ele teria que fazer esse curso intensivo de paciência. Depois em Mateus, continuando o assunto no Evangelho de Mateus, 6,34, ele fala assim, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque ele cuidará de si. Mas isso não quer dizer que a gente não se preocupe com o futuro. Nós temos que viver o hoje, claro, não ficar naquela angústia, naquele desespero, naquela aflição pelo dia de amanhã. Mas a gente tem que se preocupar com o futuro, sim. Porque tem muitas preocupações que são positivas. Por exemplo, eu sinto que o meu organismo não está bem, que alguma coisa está errada. É necessário que eu me preocupe para procurar ajuda, procurar um médico, para me tratar. Estamos saindo de um período de pandemia, mas tem muita gente ainda preocupada assim, poxa vida, será que eu não vou perder meu trabalho? Né? Eu não vou ficar sem emprego? Temos todas essas preocupações, tem muita gente que tem essa preocupação, né? Mas não adianta nada nós ficarmos preocupados só de braço cruzado. Então tem duas palavras, preocupação, ação. Tá, eu me preocupo com a minha saúde, estou preocupada que eu não estou bem. Vou ter que buscar a solução, né? Vou procurar um médico que resolver o problema. O desemprego. Em vez de eu ficar aflita, angustiada, desesperada, de braço cruzado em casa, não, vamos lá, vamos fazer um currículo, vamos fazer um curso de aperfeiçoamento na nossa área, vamos enriquecer o nosso currículo. Então, são preocupações positivas, mas que nós temos que resolver. Porque não adianta a gente ficar impaciente, angustiado, preocupado com aquela situação que muitas vezes nem acontece. Porque tem muitas preocupações nossas que acabam nem acontecendo. E nós já nos afligimos bastante, né? Sem necessidade. Então, assim, ó. Quem conhece o ouro é sábio, mas quem conhece a si próprio é iluminado. Então vamos buscar esse conhecimento, vamos buscar nos conhecer a nós mesmos, que não é fácil, porque muitas vezes nós não queremos nos deparar com o que nós encontramos no nosso interior. E que a paz de Jesus se faça com todos nós.